do PL do Distrito Federal, destacou que todos os esforços da comissão serão para ajudar a superar a crise sanitária por que passa o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, atribui o aumento do número de óbitos devido ao coronavírus no Brasil ao enfraquecimento do Sistema Único de Saúde e ao fato de o governo Bolsonaro ter inicialmente desdenhado das vacinas. Para Joseildo Ramos, o ministro da Saúde deveria explicar, em termos de transporte e logística, o que está sendo gasto para levar as vacinas para cada município do país. Jorge Sola, do PT da Bahia, lamenta que, depois de um ano do primeiro caso de Covid-19 no Brasil, o país tenha atingido a marca de 250 mil mortos pela doença. Na opinião do parlamentar, o governo federal inviabilizou a chegada rápida da vacina que garantiria a proteção dos brasileiros. Jorge Sola elogia a decisão do governo baiano que determinou o fechamento das atividades em todo o estado. O deputado lamenta que, enquanto alguns governantes tomam atitudes para preservar a saúde dos cidadãos, o presidente Jair Bolsonaro apareça em eventos sem máscara e provocando aglomerações. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com os trabalhos técnicos de Everson Nani e a apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Filiada à Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão, a SETE. Contra o Covid-19, o melhor remédio é a prevenção. O coronavírus pode se propagar de três formas: pelo ar, pelo contato físico com pessoas infectadas ou tocando superfícies contaminadas. Apesar de parecer uma gripe comum, possui sintomas diferentes, como falta de ar, tosse seca, febre acima de 38 graus e dores no corpo. Em caso de infecção, fique em casa e evite aglomerações. Não compartilhe objetos pessoais e trate os sintomas com bastante hidratação e repouso. Uma campanha da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Todo mundo tem uma música sonora, uma música que mudou a sua vida. O dia a dia, durante o café, em casa, no trabalho, no campo ou na cidade adentro, nossa missão é estar ao seu lado como companheiro de viagens. Nossa rotina é feita de música, informação, evangelização, que ajuda a tornar o seu dia a dia melhor. A cobertura da Rádio Metropolitana AM 930 atinge uma grande cobertura na região capital, metropolitana, estados vizinhos e no mundo todo através de aplicativos na internet, com uma estrutura preparada com a cara e o jeito da nossa gente. Rádio Metropolitana AM 930 kHz, a serviço da sociedade. Rádio Metropolitana, a rádio da família. Acompanhe nossa programação através do aplicativo RádiosNet, baixando na loja de aplicativos do seu celular ou tablet. E siga-nos também nas redes sociais, Facebook e Instagram, Rádio Metropolitana AM 930. 20 horas e 2 minutos. O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações são de total responsabilidade de seus idealizadores. Telefone para sua participação: 3342-4482. 3342-4482. Ligue e participe. Buscando a Cristo, fazendo a diferença com o pastor Carlos Eduardo Braga. Buscando a Cristo. Produção e apresentação, pastor Carlos Eduardo Braga e missionária Cristiane Braga. buscandoacristo.com, a imagem da verdade. Através do site buscandoacristo.com, você tem acesso a dois grandes serviços, uma web rádio e uma web TV, transmitindo a voz e a imagem da verdade. Milagres, testemunhos, o poder de Deus, o evangelho genuíno sendo anunciado 24 horas por dia. buscandoacristo.com, a primeira TV online do Norte e Nordeste do Brasil. Direção-geral, Pastor Carlos Eduardo Braga. Buscando a Cristo, produção e apresentação, Pastor Carlos Eduardo Braga e missionária Cristiane Braga.